Oi, gente, bom dia. Oi, gente, bom dia. Nós estamos na lição de número 45 de um curso em milagres. Essa lição é uma versão, é uma tradução autorizada da publicação original da autora Mary Ann Williamson. Ela fazia essas publicações em 2008 no site da apresentadora americana Oprah Winfrey. O link para a lição original está no blog. A lição de ontem eu achei bem gostosa, achei que pode ser uma meditação para usar com frequência. É uma meditação simples, uma frase simples, e eu achei muito gostoso. Valeu mesmo a experiência. Bom, iniciando a lição de hoje, a lição 45, ela diz: essa é uma afirmação que, independente de quanto cheio de medo seus pensamentos possam ser, o amor continua eternamente dentro de você. Enquanto um véu de pensamentos obsessivos possam ter atravessado a sua mente, na forma de raiva ou qualquer outra forma negativa de pensamento, por outro lado, esses pensamentos são os pensamentos de Deus. Pensamentos amorosos estão lá, porque sua mente é parte da mente de Deus. Com esse exercício, você aprende a chamá-los. Deus é a mente com a qual eu penso. A ideia de hoje guarda a chave para o que os seus pensamentos realmente são. Eles não são nada do que você pensa que você pensa, assim como não são nada do que o que você pensa que vê esteja relacionado com a visão de qualquer maneira. Não há relacionamento entre o que é real e o que você pensa que é real. Nada do que você pensa ser seus pensamentos reais se parece com os seus pensamentos verdadeiros em qualquer aspecto. Nada do que você pensa ver tem qualquer semelhança com o que a visão irá te mostrar. Você pensa com a mente de Deus, portanto, você compartilha seus pensamentos com ele, assim como ele compartilha os dele com você. Eles são os mesmos pensamentos, porque eles são pensados pela mesma mente. Compartilhar é fazer parecido ou tornar um. Nem os pensamentos que você pensa com a mente de Deus saem da sua mente, porque os pensamentos não deixam a sua fonte. Portanto, seus pensamentos estão na mente de Deus, assim como você está. Eles estão em sua mente também onde ele está. Como você é parte da mente de Deus, também os seus pensamentos são parte da mente dele. Onde, então, estão seus verdadeiros pensamentos? Hoje, nós iremos tentar alcançá-los. Nós teremos que procurar por eles na sua mente, porque lá é onde eles estão. Eles devem estar lá ainda, porque eles não poderiam ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Nossos períodos de prática de 3 a 5 minutos de hoje terão a mesma forma geral que nós usamos para aplicar a ideia de ontem. Nós iremos tentar deixar o irreal e buscar pelo real. Nós iremos negar o mundo em favor da verdade. Nós não iremos deixar os pensamentos do mundo nos prender. Nós não deixaremos que as crenças do mundo nos digam que o que Deus gostaria que nós fizéssemos é impossível. Ao invés disso, nós iremos tentar reconhecer que somente Deus poderia nos levar a fazer o que é possível. Nós também iremos tentar entender que o que Deus gostaria que nós fizéssemos é somente o que nós queremos fazer. E nós iremos também tentar lembrar que nós não podemos falhar ao fazer o que Ele gostaria que nós fizéssemos. Existem todas as razões para sentir-se confiante de que nós teremos sucesso hoje. Essa é a vontade de Deus. Comece os exercícios de hoje repetindo a ideia para si mesmo, fechando seus olhos enquanto você faz isso. Então, gaste um tempo consideravelmente curto pensando alguns dos seus pensamentos relevantes, mantendo a ideia de hoje em mente. Depois de ter adicionado 4 ou 5 dos seus pensamentos à ideia, repita novamente e diga para si mesmo gentilmente: meus pensamentos verdadeiros estão na minha mente. Eu gostaria de encontrá-los. Então, tente passar por todos os pensamentos irreais que cobrem a verdade na sua mente e chegue ao eterno. Sob todos os pensamentos sem sentido e ideias loucas com as quais você tem obstruído a sua mente, estão os pensamentos que você pensou com Deus no começo. Eles estão lá na sua mente agora, completamente inalterados. Eles estarão sempre na sua mente, exatamente como eles sempre foram. Tudo o que você tem pensado desde então irá mudar, mas a fundação na qual eles permanecem é totalmente imutável. É nessa fundação que os exercícios de hoje estão direcionados. Aqui está a sua mente unida com a mente de Deus. Aqui estão seus pensamentos unidos com os dele. Para esse tipo de prática, somente uma coisa é necessária. Aproxime-se dela como você o faria em um altar dedicado no céu de Deus, o Pai, e para o Deus, o Filho. Pois tal é o lugar que você está tentando alcançar. Você provavelmente não estará apto ainda a perceber o quão alto você está tentando ir. Ainda assim, até com o pequeno entendimento que você já ganhou, você deverá conseguir lembrar a si mesmo de que esse não é um jogo em vão, mas um exercício sagrado e uma tentativa de chegar aos reinos dos céus. Nos períodos mais curtos de exercício de hoje, tente lembrar o quão importante é para você entender a santidade da mente que pensa com Deus. Tome um minuto ou dois, conforme você repete a ideia durante o dia, para apreciar a santidade da sua mente. Deixe de lado brevemente todos os pensamentos que não são dignos de Deus e agradeça a Ele pelos pensamentos que Ele está pensando com você. Citação do dia: o curso apresenta uma imagem do relacionamento especial como uma fotografia em uma moldura. O ego está mais interessado na moldura, que é a ideia da pessoa perfeita que irá consertar tudo. Enquanto que nós estamos interessados na fotografia, que é a própria pessoa. A moldura é barroca e decorada com rubis e diamantes, mas o curso diz que os rubis são o nosso sangue e os diamantes são as nossas lágrimas. Essa é a essência de ser especial, não é amor, mas exploração. Extraído do livro Um Retorno para o Amor, Reflexões sobre os Princípios de um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. Um beijo. Até amanhã.